tá? Fui LS 5899. 899, Torre 7186. 186, obrigado. 5899. Torre Salvador, boa noite. Web 5899, tá? Fui LS 4 milhas de externo. 5899 avistado, continua aproximação número 2, aguardo pista livre. Reporte cruzando externo. Afirmativo, 5899. Para o táxi, doutor. 3, voo no 52144 a bordo. No 52, táxi aprovado, parte principal, Índia e Alfa, reporte plano, ponto de espera, o ajuste 10019. 10019, parte Índia e Alfa, reportar a ponto de espera, pronto, tá 3152. Podia confirmar a alternada de autonomia? Alterno Natal 2 e 3 e 8. Essa alterna Natal 2 e 33. Copiado, 3152. Com a 062, após Airbus, ingressa Juliette até o portão 9. Após Airbus, Juliette, portão 9, azul 4062. Passando externo, baixado e travado, 5899. Gente, enquanto a aproximação, estou ciente do trem, baixo travado, e aguardo, reportarei pista livre, o Web 5899. Afirmativo, 5899. 5344, solo agora às 12, direita, táxi me escuta, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Direita, Alfa. A sua escuta, reporta antes da Juliette, repito. Tá 3852, está próximo do ponto de espera, pronto. Webjet 5899, pista livre, pouso autorizado, vento 160 graus, com 8 nós. Livre, pouso 5899. 3152, após o banho da Web, a Lima tem. Após o banho da Web, pousar, a Lima tem, até 3152. Jeep 5344, se aproximando da Juliette. Ok, ingressa a Juliette até a pole position. Ok. Coi 99, solo às 15, bem-vindo, táxi Alfa, Juliette, portão 07. Coi Juliette pro 07, 5899, obrigado. Zona 52, pista livre, decolagem autorizada, 910, 1 no 50 graus com 5 nós. Lê livre decolagem para 3152. Zona 52, decolada agora 16, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, boa noite, tá? 3 Zona 52. 3 Zona 52, boa noite, contato radar na decolagem, Salvador 330, perfil Pucajamo Caju. Pucajamo Caju, 330, tá? 3 Zona 52. Zulu 70 do Atom, boa noite, acena identificação, voa Duna 10 para 2019. Duna Salvador, voo 19714, autorização para Aracaju. 19714 Aracaju, no 230 já aprovado, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Aracaju, segunda melhor terra do mundo, 230, decolando a 10, curva esquerda, no perfil da Pucajamo, após voa direto Aracaju. 5523 o transponder, controle 120.8. Gente, voo no 794, autorizado Aracaju, nível 230. A rota do plano, decola da 10, curva esquerda na saída Puca, transição Jamo. Depois de Jamo, Aracaju, Altitude 523, controle 2008. Eu acho que é a primeira, hein? A primeira é Recife. Tá correto, chame quando pronto para posicionar. Tente o 9714. Controle, o 3152, poderia coordenar e já voar direto para Maceió? Guarde coordenação. Na sua escuta. Ai! Tá longe. Tá 3152, controle? Prossiga, controle, 3152. O Celso pediu para que o senhor mantenha o perfil da saída, parece que tem uma aeronave agora descendo na proa de Aracaju, o senhor cruzaria com o tráfego. É afirmativo, obrigado. Victor Charlie Hotel, boa noite. Aciona a identificação, o senhor mantém, prossegue em regras de voo visual? Cliente, aguarde para descer do Vitor Serra Hotel. Boa noite, voo no 889, ciente da informação Charlie para o Galeão. Não, chamou? O voo no 889, ciente da Charlie para o Galeão. Autorização, prepare a subida da El 1889. Seria da El Leda Bridge? Afirmativo, inicialmente essa saída. Obrigado. Ajustado 1519, Vitor Cardatel. Zona 52, chama Recife, 1285, alterna 1285. 989 para cópia. Prossiga. Autorizado Salvador Galeão 360. Rota via Pizulu no zero, decola a pista no zero, com curva pela direita, no perfil da Adael Leda, após Leda Bridge, interceptor via. 5524, código transponder, controle opera 1.20.8. Zero autorizado, decolada 10, curva direita na saída da El, Leda Bridge, voa na Ásia Zulu 1-0. 5524, transponder 208, controle, voa no 889. Portão 3, chame quando for para o posicionar. No 3 vai chamar, no 889. Salvador, boa noite. 3600, formação Charlie. 4170, descido 1950. 3600, aciona a identificação, desce para 3000, Prodiduna, ajuste 1019. Identificou 3000, 1019, Prodiduna, 3600. Salvador, gol 1794, PLB 83. Autonomia de 2 horas e 10, alternando restrito para o táxi. 1794, táxi aprovado, India e Alfa, reporte pronto no ponto de espera do 10, ajustado 1099. Ok, India e Alfa vai reportar pronto no ponto de espera da 10, gol 1714. Obrigado, Vitor Capri, 3170. 3170, chama a Torre Salvador, 9186. 286, 3170. Salvador, boa noite, 3170. Do estado, quando a aproximação, 3170. 3170. Está indicada? 2-0-0, você chega até. Gente. No 4, sempre mantém o ponto de espera. Mantenha no 7 no 4. 3-1-7-0, cheque trem, pouso autorizado 1-0, vento 1-4-0 graus com 7 nós. Autorizado pouso na piscina 0, trem de pouso baixado e travado, 3-1-7-0. Sente. Na 3, 03 autorizado, sem táxi. 704 após voz na curtíssima, Lima tem. 7 após o Wagner na final, ele mantém o 9714. Após o Airbus. Ok, Airbus. Charlie, eu tenho autorizado 1 no 1000 pés, ajuste 1019. Condições de reduzir a velocidade para 1 no 509. Patamo Vitor Charlie Hotel. 1 no 1000 pés, 1 no 0, 1 no 9, Vitor Charlie Hotel. Você tem condições de reduzir a velocidade? Ótimo. Condições de reduzir para 150 nós? Ótimo, 1 no 509, Vitor Charlie Hotel. Salvador, solo agora os 3-2. Ao livrar a direita, táxi me escuta, prosseguindo via Alfa Juliette até o portão 62. Estação escuta via Alfa Juliette ao 62, 13, 1-7-0-1. 8-2-9 para o táxi a bordo 70-070. Campinas alterna, 3 horas e 40. Provado, Índia e Alfa, reporte pronto, ponto espera, ajustado no 09. Na 09, vai pro ponto zero e vai reportar pronto, 8-2-9. Uno 714, pista livre, decolagem autorizada, dando 0, vento 1-60 graus, com meia dúzia. Livre decolagem, 90, Uno 714. No 889, o vento 1-70 graus, com 5 nós, autorizado além da colada 1-0. Além da colada 1-0. 1-7-1-4, decolada agora, os 3-4, controle 1-2-0.8, bom voo. Oi, 08, obrigado, boa noite. Controle gol 1-7-1-4. 1-7-1-4, sob contato radar Fadel 230, perfil Puca, Jamo Aracaju. Ok, no perfil da Puca, sobe 230. 300, desce para 2019, ele final FXR, reporte estabilizado. 2000, com 2019, reporta na estabilizada na X-Ray, tá? 300. E o vento 1-50 graus, 8 nós. noite, 89, decolado agora os 36, controle 120.8, bom voo. 208, boa. Pequeno desvio de esquerda, mas já tá voando na projetora novamente. Entendi. Controle 9, Golo 398, decola pra esquerda. Golo 889, sob contato radar, sobre o 360, após 2000, voa direto Leda, após Leda Bridge. Golo 36, voa Leda, Leda Bridge. Controle, desculpa, algum 889-2000, giro para direto Leda, é isso? Negativo, direto Leda. Leda, obrigado, hein? De nada. Charlie, eu tô ao controle. Isso, Charlie Hotel, na escuta. Passa um 360 pela esquerda. Isso, Charlie Hotel, tem a aeronave da Sé visual, pode bater a separação. Estimativa, porque a aeronave ainda não interceptou o eixo do ILS. Acredito que quando você estiver ali no través de Piatã, a aeronave ainda tá passando o externo. Em condições de fazer um 180? Bom, a gente vai reduzindo aqui, vai manter separação. Qualquer coisa a gente cruza o aeródromo e fazer a base. Então no centro. Entendi. PUCA, subida PUCA, transição ZIPAR 5534 transponder, controle 120.8. Ok, autorizado 390 Campina Grande, uniforme 190, 1208. Decora da pista 10, curva esquerda, subida PUCA, transição ZIPAR 5534, o gol 1606. Uno 606, correto, chega quando pronto, puxa acionar. Camarai, mais 10 minutos. Boa noite. Boa noite, bom pouso. Vitor Charlie Hotel, já no através de Pituaçu? Afirmativo, Vitor Charlie Hotel. Torre 118, meia dúzia. 86, obrigado, boa noite, Vitor Charlie Hotel. Boa. Controle Salvador, boa noite, 896. 896, boa noite. Voa Duna, desce para 2000 pés, ajustado 1019. Duna 1019, desce para 2000, voa 896. Para o sul, não interfere aproximadamente a 1000 pés. É um Papa Alfa Tango 4. Gente, livre posiciona 0, tem 3600. Vitor Charlie Hotel, 360 agora dá presente pela direita e reporto novamente na linha litoral, aguardando para prosseguir com o cruzamento do eixo da 10. Positivo, 360 pela direita, Vitor Charlie Hotel.